Tô com saudade de ti, deixa louca de beijo a sua boca, chamar de safada. Venha conhecer nosso consórcio Simpala. Estamos com planos que cabem no seu bolso. Você ainda não comprou seu carro? Então venha realizar o sonho do seu carro zero na consórcio Simpala. Aqui você acelera. O sonho do carro próprio. Temos parcela a partir de R$ 280. Ainda facilitamos para você parcelando a primeira em até 3 vezes sem juros. Então, tá esperando o quê? Faça já o seu consórcio conosco ou tire suas dúvidas pelo nosso WhatsApp. 989-40-56-52 ou 981-96-85-32. O nome sai da... Consórcio Simpala, trabalhando há mais de 45 anos no mercado. Se você ainda não comprou seu carro, não perca tempo. Ligue para um de nossos consultores pelo nosso WhatsApp. 989-40-56-52 ou 981-96-85-32. Consórcio Simpala, realizando sonhos.